Thank you. Chalé, Alé, 3-1-3, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4-1-3, Quenegal 9-0-2-0. Via Bonf, até 4-1-3, com meio de 3-1-3. 3-3-0-5, desça para 2-1-3, cancelada a restrição na ITAP, Quenegal 9-0-2-0. 2-1-0-0-2-0, o Tan 3-3-0-5 faz uma pequena desvio à direita para evitar uma formação. Autorizado de juiz, fora no tempo. Informará. Boa noite, eu passarei do 9802, tente da uniforme. 9802, confirme, eu já estou com o seu plano vencido no meu sistema. É, poderia confirmar o horário que a senhora tem mais recente? Interceptar nessa proa, mais 4 milhas. Gente, em condições, 3-0-0-0-0 para interceptar o localizador. Gente, o 3-3-0-5 mais 2 milhas, 1-0-0-0 para interceptar o localizador. Relativo. T3-0 will be ready to push in 5 minutes. 5 minute push. Did you copy? Yeah, we're ready to copy, man. T3-0. Clear to Miami, flight level 360, according to flight plan list. Moon departure, meaning transition. Moon departure, meaning transition. After departure, left turn. Call code is 5226 El Salvador Departure Control 120.8. Jonathan, 230, we're clear to Miami. It's going to be flight plan route, flight level 360. The moment of departure, NEM transition. The squawk code is 5226, and the departure frequency is 120.8. 230, the X correct. Are you ready for pushback? We'll call you in 5 minutes. Roger. 1060, Pichon 0, chama torre 118.95. Completa final e ele é TechFreight, chama torre 295, 3305. Squawk code is 5226, please, for American 320. That's correct. Torre Salvador, voo até 3305, final ele é TechFreight. 3305, boa noite, pouso autorizado, pista 10, venta no 70 graus, 7 nós. Delivery pouso, pista 10, até 3305. Para 2.000 pés, que nós dá 1.020. Tem direção para 2.000, 1.020. Nessa proa, aproximadamente, pode ser, ou pode interceptar a dona para o meio stop? Mantém esta proa, sob operação, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Atente, então direção para 2.000, mas vamos vetores para interceptar o localizador, hoje na 6.313. Salvador, boa noite, azul 2707, cruzando nível 233, decisão 160, Projeto Lagoinha. Azul 2707, contato radar, desde a via chegada a Bonf para 4000 pés, PNH 10020. Houston é o passageiro 9802. Só um minutinho, senhor. Escolha a esquerda na prua 190, limitado pelo localizador. Esquerda 190, limitado pelo localizador, 6137. Line is frequent for departure. Ok, code 410, tape lands in India, and we'll call you when we're ready on the signal to American Radio. 3305 Juliette, portão 5. Juliette autorizado, portão 5, 3305. Dois, pronto para cópia. 802, pronto para cópia. Brasília, nível de voo 80, conforme cópia do plano de voo. A subida será Arboruno, Elefa, curva direita após a decolagem, pistão no zero, código 5164 e o controle em 120, decimal 8. Cruzado Brasília, nível 180, via rota do plano, saída Arbor 13, com alerta. A primeira curva será à direita, mantendo a decolada da 10, o transfondo vai ficar 5164 e o controle no 120, decimal 8. Correto, chama para puxa acionamento, passarei do 9802. Vai chamar para o próximo puxa acionamento, passarei do 9802. Nível 1700, tem referência no setor 6313. Mantenha 2000, pega o chefe 3 complete final, ele é sexy eixo, no turno 1 no 8, decimal 95. 3613, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 0 graus 99. Pouso autorizado no 0, 6313, com que momento? 180 graus com 99. Obrigado. Azul, 27. 07, desvio à esquerda para o 210. Beleza, nós zero confirmo por quantas milhas? Mais 15 a 20 milhas. Gente, forte retornando ao lista está o azul 207. Passará. Libera a direita, taxia via Alfa Juliette até o portão 02. Libera a direita, livre taxa via Alfa Juliette para o 2, o chanel 6313. Azul 2707, desse mantém a 2 mil pés. Desse mantém 2 mil pés, a 707. Se tivesse acionamento, o passaria do 9802. 9802 autorizado, puxa o estacionamento e chama para o táxi. Autorizado, puxa o estacionamento e chama para o táxi. Contact Salvador Departure 120.8. 120.8, American 230, we're 2000 for flight level 360 on the mobile. American 230, radar contact on departure, clearing 19.0360 on mobile departure. Maintain 360 on the mobile departure, American 230. Okay, yeah, I don't see anything. Zero 07, curva esquerda na proa 190, limitado pelo localizador. Esquerda proa 190, limitado pelo localizador, daí está 07. Localizador, curva à esquerda, proa 140. IVVS, que se reportou estabilizado. Proa 140 à esquerda, vou reportar estabilizado, está 07. Passaria do 9802 com 05 agora, no dia de 5 horas e 40 e até na Goiânia. Como é o nome? 05 pessoas a bordo, senhora. Ok, táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera chama nessa frequência para decolagem. Pátio principal Índia no ponto de espera nessa frequência para decolagem, passaria do 9802. Completa, chama a torre 1-8-95-07, boa noite. Departure American 330, full weather, request direct to the minimum. American 230, deviation, approve the standby coordination. Okay, right in course, American 230. Thank you. Espera pronto, tá saindo 9802. Bom dia, 02. Senhor Camilo, senhor ao contrário, espera curtíssimo, senhor, por cima zero? Visual. Pode o carro, autorizado a alinhar e manter. Pode o carro, autorizado a alinhar e manter, senhor. Autorizado a 9802. Via Alfa aqui para o Pate 3. No Pate 3 atende a sinalista 2. A posição prevista aqui pelo meu sistema é a 4 no meu. Sinto autorizado via Alfa aqui no Pate 3. Vai ficar atento. Posição 4 no meu, 1707. Carimbo 9802, autorizado decolagem pista 10, vento no 70 graus, 9 minutos. Autorizado decolagem para o passaredo 9802. Obrigado, até uma noite. Boa noite, esse é passaredo 9802. Passaredo 9802, contato radar, sua via saída Arbo ONU, vigilância. Gente, passaredo. Salvador é o passaredo? Sim. Ok, senhor, nosso plano foi via conquista, mas solicitamos gentileza de quando for mais rápido, por favor, para voarmos a posição Corã, limita terminal de Brasília já, de proa direta de, do momento. Qual é a posição? Corã, limite da terminal de Brasília. Entendido, Ura. Gente, mantém o terceiro sonho da Arbo ONU, aguardando coordenação com o seu conhecido. Cor, é Kilo Oscar Romeo Alfa November, Cores. Corando, copiado. Muito obrigado. Uma coordenação com o Recife, por favor. Nós somos muito atrasados e o posto em Conquista já não vai ser possível mesmo. Desça para 2.000 pés, cancelada as restrições de altitude. Tem legal 1.020. Ok, pode voar direto em campo? Mantendo inicialmente o perfil, eu do tráfego, em ascensão na saída árvore. Ok, é, na proa de Palmeiras, depois de TAP, frente. A informação deve ter parecer um cúmulo em cima de TAP, talvez até que seja um pouquinho à esquerda da posição de TAP, ok? Excelente. Uma escuta para informações de 1.9.0.5.4. 1.9.0.5.4, contato radar, desse mantendo nível 050, chegada do médio 1. 050 no médio 1, faz uma coisa de TAP. Oi, Bomédio, da presente, para chegar a Bomédio 1. Bomédio. Passarei de 9802, voo direto Elefa. Após Elefa, voo direto posição Malba. Vai voar Elefa, após Elefa, Malba. Firmo, Malba. Mike Alfa, Lima Bravo Alfa. Ok, muito obrigado. Após Elefa, voa Malba. Passarei de 9802. A saída é motorizado direto, precisando do laser motiva. Apresenta o 10 para bater. 5230 transponde e o controle de saída é 1208, acho que é 6313. Correto, chama para posicionamento, 1313. Chama. Controle voo 1970, estamos na situação curva esquerda, vai passar a esquerda de TAP, para evitar a formação. Gente, autorizado desvio, informe o plano, o nosso dia. Informará a produtora. O controle voo 9054. Receio, voo 9054. Após Monete, faz uma proa de Fisuna, que está com uma formaçãozinha de esquina. Autorizado de vir após Monete. Ok, Monete Duna, obrigado. 1970, é possível voar na proa 050, sobre a operação, vive de informações? Sim. 1970, controle. A escuta prossegue. Sim. patrulha 050? Negativo, tem uma formação em cima de tato. Vamos voar na proa 020 por 10, 11 milhas para evitar a formação. Gente, 020 por 11 milhas, copiado. Direita, cruzado desvio, o 9058. Via chegada bom médio de ouro para o nível 070, vigilância. Via 070, vigilância, tem informação alfa. Bom, 1970 na proa do Dua. Bem, na proa do Dua, autorizado interceptar o localizador, livre LS, fonte estabilizada. Formará estabilizado LS 970. Desça e mantenha 4.010 BNH 1020. Só mantendo dos desvios para vetores final LS que estão na zero. Pois não, vamos reformar. Estamos descendo para 4.000 com 1.020 no 9.054. 9.058, retornando com o MEC. Gente, desça até nível de voo 050, gol 9.058. 050, gol 9.058. Salvador, eu vou 970 atingindo 2 a 0. 970, contato radar, desse mantém nível de voo 080 na chegada Bonéd 1. Bonéd 1, 0808. O 9054 tem disposição aí para essa operação. Isso, de operação, curva esquerda, voando para 035, levantado pelo localizador. Reduz a velocidade para 220 mais, o 9054. Aqui descendo para 4.000, reduzindo para 230 mais, o gol 9054, na prova 035, emite o localizador. Afirmativo, mantenha 4.000 aguarde para continuar a descida. Segue em tráfego da companhia, 12 horas, 8 milhas. Já com 200 de grande espírito. Ok, então redução. Controle após o médio, vai voar na proa 055, é o voo 9058. Voo 9058, autorizado desvio, informe no término. Voo 9058. É com a tarefa. Voo 9054, vê se mantenha 2006, Fenerga 1020. 1.9054. Estabilizou com 1.9708. 1.9070, complete final, ILS-XA, Xaneatura, 1.8.1.9.5. Torre Salvador, boa noite, com 1.9070, estabilizado ILS, 7 milhas na cabeceira. 1.9070, pulso autorizado, pista 1.0, vento 1.8.0, graus 8.9. Aqui é livre pouso na 1.0, gol 1.9.7.0. Desce e mantenha 4.000 pés, Fenerga 1.0.2.0. 4.000.0.2.0, na presente lá para a dona, gol 1.0.5.0. Peixe de operação, mantenha para a de dona, aguarde o último vetor para a intercepção, gol 1.0.5.8. Aguarda. Continue a descida para o nível de voo 050. 0054. Completo final, ILS X-Ray, Xanatura em 1.8.5. 1.170, desce e mantém o nível de voo 060. Boa noite, continue a aproximação, aguardando a atualização de pouso, número 2 para pouso. Passaredo 9802, solicita atenção 200. Passaredo 9802, chama agora o centro na frequência 126.0, alterne 128.8, coordene diretamente com o centro. Obrigado, manzinho. Posição 8, 9, 70, já está livrado. 9054, Pouso autorizado 9054, vai entrar no 70, grau 109. Valeu, obrigado. Obrigado, Igor. Para 2.000 pés, vocês aguardem. Escuta. 19058, fala 57, libera a direita, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Então, por favor, da Juliette, por outras coisas. Salvador, 3305, para o puxo de acionamento na posição. 3305, autorizado, chame para o táxi. Chamar a táxi, 3305. Chamele a 3-1-3, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Eu vou posicionar e apontar para o táxi, né? 3-1-3. Divisão com o campo 3178. 3178, complete final de LS, chame a torre 1-1-3-1-9-5. 18-4-5, obrigado. Boa noite, 178. 178, boa noite, pouso autorizado pistão 1-0, vento 1-7-0 grau 089. Liga o pouso, 131-178. Para o localizador, curva direita na proa 060. 060, pro lote do 170. Autorização para entrada no portão. Sim, chegou na Juliette, chegou na 950. Complete final e ele chama a turma.